Profeta Zacarias, capítulo 11, o castigo dos impenitentes. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apascenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas, e uma chamei graça, e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. E destruí os três pastores no mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se afastou de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais, o que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído, e as que restarem, comam cada uma a carne da outra. E tomei a minha vara graça e a quebrei, para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi feita naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era palavra do Senhor. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dá-me o meu salário, e se não, deixa-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isto ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me: toma ainda para si o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho! A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá.